Olá. O mundo está doente. O mundo está gravemente enfermo. A enfermidade do mundo começou no Jardim do Éden, como nós sabemos. É uma doença degenerativa, o que quer dizer que o mundo vai piorando a cada dia. A humanidade não vai se tornando melhor. A humanidade não encontra soluções. Para os problemas, porque a humanidade está doente. A cura que o mundo precisa é uma cura extremamente poderosa, que nenhum ser humano, nenhuma organização, nenhuma nação pode operar, mas apenas Deus pode operar, essa cura. Somente Deus tem poder para isso. Somente Deus já decretou quando e como será essa cura. E é Ele quem vai fazer isso. Quando nós estamos aqui olhando para a profecia de Isaías, o livro de Isaías, vemos muitas coisas sobre Israel. Especificamente sobre o Reino do Sul, Judá, Jerusalém, especialmente. Vemos as advertências, vemos tantas coisas que o profeta vem dizendo a essa nação e as dificuldades que ele encontrou e todos os caminhos que a nação foi tomando, enfim. Agora, quando chegamos aqui no finalzinho do capítulo 29. Ou seja, no versículo 17, nós paramos no 16. No versículo 17, nós encontramos aqui uma metáfora, ou seja, uma imagem que é utilizada para simbolizar, para se referir a alguma coisa de maneira indireta. Usamos metáforas o tempo todo no nosso dia a dia. A metáfora que Isaías usa aqui. Ela traz algo assim bem fácil para o pessoal do Oriente Médio ali entender. O versículo 17 do capítulo 29 diz o seguinte: Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? O Líbano já foi citado aqui outras vezes, de forma literal. Agora ele está sendo usado aqui como uma maneira de ilustrar tudo que Isaías vai dizer a partir desse versículo. Ou seja, ele está falando de uma situação extrema, uma transformação radical. O Líbano era conhecido pelas suas florestas, não era um grande campo cultivado, ele não era um deserto, ele não era uma terra como a Mesopotâmia, cercada de rios ali, mas a sua principal característica eram as suas florestas, os seus cedros, que inclusive foram usados para tantas construções, até mesmo em Israel. Os reis ali do Líbano cederam madeiras ali para construções lá em Israel e tudo mais. Enfim, era fácil entender que o Líbano era um país florestal, vamos dizer assim. Porém, o texto está dizendo que haveria uma transformação, como se o Líbano fosse transformado num grande campo fértil e os campos férteis fossem conhecidos como florestas. É uma inversão total da realidade, uma transformação poderosa, uma transformação radical. Isso é para dizer tudo que vem em seguida, que a cura do mundo, ela passa pela cura de Israel, uma cura que requer uma ação poderosa de Deus, uma transformação radical. E com isso Israel será curado. E assim ocupará o papel que lhe cabe no mundo, um mundo que também será curado. É isso que nós vamos ver então nesse texto. Continuando aqui então a partir do próximo versículo, o 18, está falando aqui de um tempo, né? Um tempo que, embora no versículo 17 diz logo, esse logo aqui é a ideia de que é uma coisa que vai acontecer repentinamente, né? Não é uma coisa que vai acontecer naqueles dias ali. E a gente vai entender isso ao longo do texto. Então, versículo 18 até o 24. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Os quais, com uma palavra, tornam réu o inocente no tribunal, trapaceiam contra o defensor e, com testemunho falso, impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso, o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamarão o meu santo nome, reconhecerão a santidade do santo de Jacó. E no temor do Deus de Israel permanecerão. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar instrução. Cura de Israel passa em primeiro lugar pela sua cura espiritual. Esse é o ponto-chave, que uma grande cura espiritual é isso que Israel precisa desde o início, desde o princípio. Quantas oportunidades eles já tiveram, quantos sinais até de que aqui ou ali a nação até caminhou parcialmente de acordo com a vontade de Deus, mas nunca houve uma cura nacional, uma cura plena. E essa cura há de acontecer, essa cura está determinada por Deus. E então eles irão compreender como nunca compreenderam. É essa ideia de que pessoas serão curadas da sua surdez e da sua cegueira espiritual. O texto fala de pessoas que vão olhar para o livro, ou seja, para a palavra de Deus, e vão compreender, e vão ter discernimento, eles vão saber o que fazer. Não mais em trevas e escuridão. Os surdos ouvirão as palavras do livro, os cegos tornarão a ver. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai abrir os seus ouvidos, e finalmente todos eles, não apenas um israelita aqui, outro ali, como vem acontecendo, mas a nação haverá de chegar a esse ponto, uma nação realmente como foi determinado que ela venha a ser. Além de compreender como nunca compreenderam, o texto também diz lá, já no seu finalzinho, que eles irão adorar como nunca adoraram. Os israelitas têm padecido ao longo dos tempos com a sua religiosidade ritualista, ou seja, baseada em rituais, em repetições, em todas essas coisas, em misticismo. O que é o judaísmo de hoje, senão uma mistura de simbologia, crenças adotadas, que dão à própria escritura um entendimento simbólico, um entendimento oculto, uma espécie de ocultismo por trás das escrituras, e a manutenção desse ritualismo junto com tudo isso, de legalismo, uma série de questões que dizem o que fazer e o que não fazer, uma base totalmente de regras de homens e não daquilo que Deus espera realmente do seu povo. Mas o texto diz que quando todas essas coisas acontecerem, eles reconhecerão o seu Deus em temor. Eles reconhecerão o Deus Santo que os separou, que tem cuidado deles, que tem preservado e que finalmente irá curá-los lá no final de tudo. Além disso, eles irão aprender como nunca aprenderam. A história de Israel é uma história de desobediência, é uma história de murmuração, de queixumes, de reclamações, de revoltas contra os líderes e os profetas que Deus instituiu para guiá-los. Essa tem sido a história desse povo. O texto diz que eles serão curados disso. Aqueles desencaminhados, ou como o texto, alguns textos trazem a ideia de desorientados, a ideia aqui são pessoas que se perdem, que se desviam pela sua desobediência, e além disso, murmurando, o texto nos informa que eles se submeterão, eles reconhecerão o Deus que eles têm, o Deus que realmente é o seu Deus. Os desorientados de espírito, os desencaminhados, obterão entendimento e os queixosos vão aceitar instrução. Isso é bem interessante porque o povo vai se tornar, o povo israelita vai se tornar um povo ensinável. Eles vão passar a aceitar aquilo que é dito a eles de uma maneira muito mais submissa, voluntária, sem aquele tipo de resistência que eles têm demonstrado ao longo dos séculos. A maior necessidade de Israel é a sua cura espiritual. Israel não precisa simplesmente ficar correndo atrás de alianças políticas, como fez lá no passado e continua fazendo hoje. Israel não precisa simplesmente se armar e se basear nas suas capacidades tecnológicas, na sua defesa, etc. Somente Deus é que vai operar a cura que eles realmente precisam, uma cura espiritual, uma cura que é no coração deles. Nós temos visto aqui textos que nos falam do grande derramamento do Espírito, um derramamento de um Espírito de súplicas em que eles vão clamar, eles como um todo, como nação, um contingente enorme de israelitas irá suplicar para que o seu Messias venha salvá-los. É nesse contexto que a cura irá se operar. O mundo não sabe nada disso. Aliás, o mundo padece justamente desse mesmo tipo, carece justamente desse mesmo tipo de cura, a cura espiritual. O mundo, quando às vezes até chega perto, ou aparentemente chega perto, do, pelo menos usando o tema espiritual, da espiritualidade, pessoas estão buscando espiritualidade, o que elas estão buscando são as coisas erradas pelos meios errados, não estão buscando Deus verdadeiro, a verdade das escrituras, o Deus verdadeiro, isso não é apreciado pelas pessoas, não é esse Deus que elas estão buscando. Elas continuam, acima de tudo, necessitadas de cura espiritual, embora elas não se deem conta disso, elas não admitam isso, elas não querem isso. Aliás, isso é próprio do ser humano. E Deus, um dia, há de curá-los, há de curar as pessoas que Ele quiser curar, quando Ele quiser curar. É Deus somente que vai fazer isso, até que um dia o mundo vai ser um mundo habitado por pessoas assim. A Terra, esse planeta em que nós vivemos, precisa ser curado. Isso faz parte do plano de Deus, mas a cura espiritual é necessária, ela é fundamental. Sem ela, não adianta recuperar florestas, recuperar animais, o ar que respiramos, a água que precisamos. Por mais que Deus vá fazer essas coisas, Deus vai restaurar este planeta também, de nada adiantaria se as pessoas não estivessem curadas espiritualmente. Além da cura espiritual, o texto fala aqui de uma cura de caráter social. Isaías já denunciou, ele vem denunciando desde o início da sua profecia, do seu livro, os problemas graves em termos sociais da nação de Israel. E ele fala da opressão entre os próprios israelitas, a opressão que havia das pessoas, as injustiças que eram cometidas e tudo mais. O texto diz que as pessoas socialmente desfavorecidas, os pobres, os fracos, como nós vemos no versículo 19, fala que os humildes e os necessitados, aqui fala de pessoas de condição social desfavorecida, eles têm sido humilhados, porque Israel se desviou, tem se desviado sempre daquilo que foi ordenado para eles, de terem não eliminação das classes sociais, mas um equilíbrio, uma justiça que eliminasse o desfavorecimento de uns para o favorecimento de outros. O texto diz que essas pessoas finalmente, esses que têm sido humilhados, que têm sido desfavorecidos, quando chegar lá na frente, eles encontrarão alegria. Aquela geração que estiver nesta terra, naquele dia, aquela geração de israelitas desfavorecidos, eles vão encontrar alegria. E claro, aqueles indivíduos israelitas que passaram por esse mundo, morreram, mas passaram a sua vida, ou pelo menos terminaram a sua vida crendo em todas essas coisas que Deus tem mostrado, a palavra afirma que eles serão ressuscitados e irão desfrutar também dessas bênçãos. Por outro lado, os opressores, os propagadores do mal, os corruptos, aqui fala de pessoas que compram testemunhas, das pessoas que subornam para obter favorecimentos e maltratam as pessoas, oprimem, fazem o mal, enfim. Essas pessoas, segundo as escrituras, eles têm duas possibilidades do que vai acontecer com eles. Ou eles vão ser transformados pela graça, pela misericórdia de Deus, seus corações sendo limpos dessa maldade, e eles se submetendo a Deus, à vontade de Deus. Acredito que haverá uma geração assim lá no futuro, que Deus vai transformar, mas há aqueles que não serão transformados, nem agora, nem antes, e nem depois. Em cada geração sempre haverá pessoas que vão manter o seu coração endurecido, israelitas que não se submetem a Deus e não se submeterão lá no futuro, aquela geração, essas pessoas serão eliminadas, o texto diz. Eliminado aqui não é deixar de existir, é deixar de existir nesse mundo, nessa vida, mas vão passar uma existência deplorável no inferno, aguardando ali o julgamento final e finalmente sendo lançados no lago de fogo, junto com todos aqueles que têm sido assim neste mundo, não só os israelitas, mas todos os que têm rejeitado a verdade e continuam fazendo o mal, seja um mal grande, um mal pequeno, mas o maior mal de todos, que é viver em rebeldia contra Deus. O texto fala ainda de não só, além de falar, né, do fim da opressão entre os israelitas, o problema social interno, vai haver também o fim da opressão estrangeira. Os israelitas têm um currículo, digamos, né, um longo histórico de opressão, desde o Egito, os cativeiros, os inimigos que os atacaram em todo o tempo e nunca deram paz a Israel. Israel sempre viveu em estado de alerta, quando eles, claro, nos referindo aqui ao tempo em que eles não só estavam no território israelita, mas até mesmo quando eles viveram em países estrangeiros. O próprio nazismo se encarregou de perseguir judeus onde eles viviam, na Europa, nos seus bairros, nas suas comunidades. Isso tem acontecido ao longo da história. Mas toda a opressão sobre o povo israelita, venha da onde vier, venha de quem vier, um dia ela vai acabar. E aí vai ser o cumprimento pleno das promessas feitas a Abraão, que é mencionado aqui. Abraão, não por acaso, é mencionado no versículo 22. Por isso, o Senhor que redimiu Abraão, diz a descendência de Jacó, que são os israelitas todos, né? Interessante a menção a Abraão, porque Abraão foi redimido do paganismo, foi tirado lá da terra, da parentela, dos seus costumes, de todo aquele sistema, para ir para uma terra que ele nunca tinha visto. E Deus o redimiu, Deus o tirou dessa situação para, a partir dele, começar uma história de redenção, uma história que passa necessariamente pelo povo de Israel. Vai ser o fim da humilhação e do medo. Aqui diz que a face de Jacó, falando evidentemente a respeito do povo dele, né, os descendentes dele, a face dele nunca mais vai se empalidecer. Quantas vezes, né, os israelitas têm ficado brancos de medo ao longo da história, isso nunca mais há de acontecer quando Deus interferir na história. Isso vai chegar ao fim. Vai ser o fim da opressão entre os israelitas e o fim da opressão estrangeira também. Ninguém mais vai atacá-los, ninguém mais vai subjugá-los. Israel não encontrará nem justiça, nem paz, enquanto não reconhecer o seu Deus de fato. É interessante que esse texto ele liga o fato de Deus fazer todas essas coisas, essas libertações, ao fato de que eles vão simultaneamente adorá-lo. Eles vão olhar para aquilo que Deus está fazendo e vão reconhecê-lo de fato, como Deus é justo, como Deus é bom. É interessante que o mundo tem exatamente o mesmo sentido que a gente vê aqui para Israel. O mundo também não vai encontrar nem justiça, nem paz antes do tempo determinado por Deus. E esse tempo tem tudo a ver com aquilo que Deus destinou para Israel, aquilo que ele decretou para Israel, que é exatamente a cura espiritual e a cura social. E assim o mundo também estará espiritualmente e socialmente curado, para que Jesus Cristo reine. Aliás, Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele mencionou esse versículo de forma não literal, mas ele fez uma menção quando João Batista estava em prisão, e ele ouviu na prisão Mateus 11, né, para a gente ser mais exato, né? Mateus 11, a partir do versículo 2, diz isso: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. Afinal, João estava preso por conta de anunciar o Messias, anunciar o arrependimento de Israel e tudo mais. Então ele manda perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E qual foi a resposta de Jesus? Ele olhou para esse texto de Isaías, disse o seguinte: Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos, aliás, andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Que interessante, porque Jesus mostra que tudo que foi dito lá atrás tem a ver com ele. É ele quem opera a cura. E as curas literais, as curas de cegos de visão mesmo, que não enxergavam com seus olhos físicos, e os surdos, e as pessoas que foram ressuscitadas, os coxos, tudo isso era uma forma muito clara, era uma evidência muito forte de que ele é esse que veio para curar dessa forma. Ele tem poder para isso, mas ele tem poder muito maior, muito além disso. Como ele disse para aquele pessoal lá: o que é mais fácil, curar um aleijado ou dizer teus pecados estão perdoados? Jesus é esse que tem o poder de perdoar, de purificar o coração humano. É ele quem opera a verdadeira cura. Na sua primeira vinda, ele deu essas amostras que na verdade eram as provas, eram as credenciais de quem ele verdadeiramente é. Ele ajudou até o pessoal dando, digamos, as dicas. Olha para o texto e vê o que o texto está dizendo. Veja o que eu estou fazendo. Veja se eu sou ou não aquele que haveria de vir. Vocês mesmos podem constatar, é isso que ele está dizendo. Digam isso para João. E João não precisa ter nenhuma dúvida. Na sua segunda vinda, Jesus vai operar uma cura plena, total. Uma cura em que os mortos em Cristo estarão ressuscitados. Aqueles que foram arrebatados estarão com seus corpos transformados. Os mortos do Antigo Testamento, ou seja, todo esse pessoal que creu nele antes da sua primeira vinda, também serão ressuscitados. E o Israel que estiver presente ali será curado. E nós estamos dentro desse desse intervalo de tempo. O que é a igreja senão o grupo daqueles que já desfrutam da cura espiritual em Jesus? Por conta de Jesus, nós fomos curados espiritualmente. Fomos curados da nossa incredulidade, da nossa religiosidade vazia, ou até mesmo do nosso ateísmo, seja lá o que for, talvez do nosso misticismo, talvez da nossa forma legalista de ver as coisas. Fomos resgatados da nossa cegueira, da nossa surdez espiritual, fomos curados da nossa desobediência. Não nos tornamos perfeitos, mas Jesus Cristo operou em nós a grande transformação, que um dia encontrará a plenitude lá no fim, quando Ele nos despojar dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, e viveremos em plena santidade aos seus pés. O que nos resta diante disso é sermos testemunhas nesse mundo, esse mundo doente, esse mundo de israelitas e não israelitas, de pessoas doentes espiritualmente, de pessoas que precisam da cura espiritual. O que nós precisamos sinalizar para as pessoas com a nossa vida e com as nossas palavras é que somente Jesus Cristo traz essa cura. Somente nele existe essa cura, que, afinal de contas, é a única cura que verdadeiramente importa. Todo o resto procede daí. Todo o resto se torna secundário. A vida vai ganhar um outro significado neste mundo e vai ganhar a sua plenitude lá no futuro, quando estivermos juntos com todos esses curados por Deus, de Israel e de fora de Israel. Que nós sejamos desde já essas testemunhas e sejamos cooperadores de Deus na cura que Ele quer efetuar ainda hoje em pessoas, em indivíduos que estão ao nosso redor. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.